cuide-se bem. Ok. Perigos é por toda parte. E é bem delicado viver de uma forma ou de outra. É uma arte. Como tudo, cuide-se bem. Ok. Perigos é por toda parte. E é bem delicado viver de uma forma ou de outra. É uma arte. Como tudo. Cristão. Tudo, a lança e a espada, escutar é uma coisa, ouvir é outra parada. Sim, até aqui muito me ajudou meu Senhor, único digno de glória, honra e louvor. Eu sei bem, pros meus sempre foi tudo ou nada. Cuide-se bem, pois a polícia é mal intencionada. Fique esperto, pois o racismo por aqui é disfarçado. Essa dica vale pra você e pros seus aliados. Cuide-se bem, se exclua o mais que puder. Independente da sua cor, seja homem ou mulher. O mundo jaz do maligno, minha mãe sempre dizia. Okay. E eu repito pras favelas e periferias, pois dela sou fruto com orgulho imenso. Acepção de pessoas não faço, mas quem é mesmo tá me entendendo. Cuide-se bem e lembre de quem deseja seu bem. Faço isso aqui e agora sem olhar a quem. É raridade alguém que se importe com outro alguém. Perigos é por toda parte. E é bem delicado viver de uma forma ou de outra. É uma arte. Como tudo. Então. Cuide-se bem. Ok. Perigos é por toda parte. E é bem delicado viver de uma forma ou de outra. Sempre, sempre. Satisfação. Cuide-se bem, há perigo à espreita, querendo o fim daqueles de bem. Que semeiam amor, fazem a diferença, mesmo quando sofrem também. Um inimigo da fé e da esperança são os olhos que só veem a maldade, enchem o coração de dissabor e até vingança, e nos afastam cada vez mais da verdade. Quem quer ser salvo, ajude a salvar. Não quer ser alvo, pare de mirar. Quer mais amor, mas não sabe amar. Quer mais sabor, sem sal pra salgar. Cuide-se bem, você tem um legado, uma missão a ser cumprida, um recado. Por mais vida, perdão, o chamado. Cuide-se, como na cruz foi cuidado. Cuide-se bem, perigos é por toda parte. E é bem delicado viver de uma forma ou de outra. É uma arte, como tudo. Então. Cuide-se bem, okay. Perigos é por toda parte. E é bem delicado viver de uma forma ou de outra. É uma arte, como tudo. Cuide-se bem, não se resume apenas em letra de rap, mas em uma injeção de autoestima que fortalece. Quem absorve se sente mais forte com os conceitos da filosofia que Cher e Lani pregou e eu absorvi quando ouvi nossos dias. Televisão manipulou não, é questão de opinião. E você tá dentro do padrão, apoia ou não a revolução? Da mente, da alma, do corpo e do espírito. Lembrei do banco dizer que o nosso crime não é hediondo, é lírico. Cuide-se bem, vá mais além e lembre-se sempre, o limite é uma barreira criada só pela mente. Cuide-se bem, eu peço cuide-se, pois suas escolhas dependerão exclusivamente de você. Está provado que nessa vida sobrevive quem tem apetite. Então em si, acredite da sua capacidade, não duvide. Tem que achar que vai fraquejar, lembre-se desse rap que diz que você tudo pode naquele que te fortalece, vai! Cuide-se bem, okay. Perigos é por toda parte. E é bem delicado viver de uma forma ou de outra. É uma arte, como tudo. Cuide-se bem, perigos é por toda parte. E é bem delicado.